Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, e continuo trazendo áudios do livro Oração Fervente, da editora BV Books, inspirado no filme Quarto de Guerra. Esse é o nosso oitavo áudio, Estratégia 7, Sua Pureza, fortalecer as áreas mais vulneráveis. Se eu fosse o seu inimigo, eu iria tentá-lo em direção a certos pecados, fazendo você acreditar que eles são basicamente inevitáveis. Eu estudaria suas tendências e inclinações até que eu entendesse as condições precisas e mais prováveis que a levariam a cometê-los. E então atacaria bem ali, de novo e de novo, até desgastá-la. Porque se eu não posso separá-la de Deus para sempre, pelo menos eu posso colocá-la em desacordo com a sua vontade por enquanto. Não toque nisso, você não sabe onde isso esteve. Eu já disse isso para os meus três filhos milhares de vezes. Pergunto-me quantas outras crianças pequenas teriam ouvido seus pais dizerem algo semelhante, normalmente enquanto brincam na areia. E quando se trata das mais atraentes tentações estratégicas do inimigo contra você e contra a sua pureza, eu espero que você me imagine como um borrão chegando rápido à sua visão periférica, chamando-lhe com uma voz urgente, com os braços acenando freneticamente. Não, não toque nisso, porque ambas sabemos onde exatamente onde isso esteve. O compromisso moral, o hábito saudável, o vício sedutor, o fascínio pela impureza sexual. Você acha que a sua incrível capacidade de aparecer quando você por acaso estiver esgotada, com fome ou solitária, é apenas uma coincidência? Você não detecta algum projeto em operação na apresentação, na embalagem e no momento oportuno? Olhe para o que sabemos sobre a tentação de Cristo por Satanás em Mateus 4. O diabo veio para o deserto onde Jesus vinha jejuando por 40 dias, no momento em que, fisicamente falando, o Senhor estava com fome, sozinho, cansado e esgotado. Essa é a maneira como o inimigo age: precisão, personalização e persistência. Ele está sempre esperando pelo que o Evangelho de Lucas descreve como a ocasião oportuna. Lucas 4:13. Então volto a perguntar. As tentações do diabo, as que ele escolhe e personaliza para você, são coincidência? São aleatórias? Apenas acaso? Pare e veja o que está acontecendo. Pare no local onde você logo reconhece o cheiro da tentação no ar. E antes de tocá-la, lembre-se. Lembre-se de onde ele esteve. Lembre-se de onde veio e quem está por trás disso. Essa é uma daquelas tentações de repetição contra a qual você luta durante anos. Lembre-se dos lugares onde ela levou, lugares onde ela sempre acaba levando você. Porque assim que você disser sim, você estará indo para lá novamente, e você sabe disso. O tipo de estratégia de oração que estamos prestes a empregar trata todas as tentações como uma banana de dinamite que traz risco à vida. Apesar de convidativa, apesar de aparentar natural, apesar de o quanto mais simples o resto do seu dia será se apenas você ceder e deixar-se levar, as tentações nunca são inócuas. As consequências nunca são mínimas. As ondas de sua escolha vão agitar-se para fora do seu coração, mente, alma e corpo, e possivelmente atingirá até mesmo gerações futuras. O pecado tem consequências. Sempre teve e sempre terá. Mantenha essa revelação fixa em sua mente, porque quer queiramos ou não, eis aqui como o sistema espiritual funciona na vida dos cristãos. Obediência a Deus acumula intimidade e proximidade, bênção divina e favor de Deus, sempre. E desobediência cria uma sensação de distância e perda, sofrimento e arrependimento, sempre. Às vezes, as consequências de ceder à tentação são práticas e tangíveis, mudando a sua experiência diária bastante drasticamente em certos casos, chegando a mudar fundamentalmente o resto da sua vida. A impureza enfraquece a sua oração, que por sua vez enfraquece o seu poder. Quando nossas vidas não estão alinhadas com o ensino das Escrituras e a obra transformadora do Espírito de Deus, quando estamos resistindo à sua sábia e amorosa instrução em relação ao nosso estilo de vida e atitudes, nossos aposentos de oração começam a aparecer com quartos com isolamento sonoro. A nossa armadura espiritual assemelha-se ao plástico pintado de um kit de sessão de brinquedos da livraria cristã. A estratégia do diabo é fazer-nos acreditar que a impureza é normal e que ninguém sai ferido se mantivermos algumas coisas proibidas à mão e apreciá-las de vez em quando. Nada demais. Mas se nós estivéssemos constantemente envolvidos em orações ferventes, com a nossa estratégia neutralizando a estratégia dele, veríamos logo o que a falta de retidão não é inofensiva, é uma casa de horrores, é uma maneira de viver totalmente de cabeça para baixo. O viver impuro, o pensamento impuro, relacionamentos impuros, afetos impuros, viver de cabeça para baixo cria um ambiente perfeito e um terreno fértil para atividades demoníacas. O ambiente o convida e em seguida oferece-lhe o lugar perfeito para a sua agitação prosperar. A impiedade perturba a nossa paz. Ela afugenta qualquer sensação duradoura de descanso e contentamento. Ela estraga o que de outra forma poderia ser agradável. Ela complica experiências que foram feitas para ser agradáveis e abençoadoras. Não podemos conscientemente criar esse tipo de ambiente, o tipo que convida o diabo para sentir-se em casa e em seguida culpar a Deus pela sensação de distância que sentimos dele. Devemos levar uma vida justa e reta, enquanto nos comprometemos a orar fervente e consistentemente, e assim vamos reconhecer os estratagemas do inimigo no momento em que eles aparecem. Porque não só a nossa oração desvia o inimigo, mas a nossa pureza também desvia o inimigo. Deus a chama para a pureza porque Ele quer que seu coração esteja protegido e em repouso, inóspito para o diabo e suas intenções. Deus quer que você esteja cheia de poder, confiança e vitalidade espiritual. Ele quer você livre para abençoar e encorajar a outros, para receber e celebrar a sua bondade, para tornar-se uma guerreira de oração com o poder explosivo da dinamite, de modo que Satanás simplesmente odeie até ouvir o barulho da sua cafeteira pela manhã. Isso não significa que você nunca vai fazer nada de errado novamente. Nós não fomos construídas para isso, ainda não. Vestígios do pecado ainda se escondem nos cantos e recantos da nossa carne, e eles são magneticamente atraídos para o fascínio da tentação. Até o apóstolo Paulo admitiu a luta. Não entendo, disse ele, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Romanos 7,15. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Verso 18. Rapaz, eu sinceramente entendo você. A pureza nos leva à oração fervente, e a oração fervente nos leva à pureza. E quando começamos a fazer esse ciclo funcionar, criamos uma dinâmica como uma turbina espiritual, cercando os nossos corações com a proximidade da proteção de Deus, tirando Satanás o poder de amarrar-nos no velho ciclo de pecado, do qual sempre estivemos. Nós dizemos a ele em tantas palavras: não pode tocar nisto. Um convite à oração. Deus está convidando você agora para adentrar o reino de glória, para ampliar os espaços abertos da possibilidade e da liberdade genuínas, para cenar onde a vitória pode se tornar de verdade uma ocorrência diária. Você vai pensar que está apenas sentado no que chama do seu pequeno aposento de oração, mas você vai realmente estar em um novo mundo onde ele é o rei e onde até mesmo seus piores pecados individuais estão totalmente sujeitos ao seu poder. Bem, aqui está o lugar que você quer estar. O tipo do lugar onde uma mulher como você e eu poderíamos sossegar e sentir-se em casa. Então, pegue um lápis, sinta-se confortável e comece a escrevê-las. Suas lutas, quero dizer. Cite-as especificamente e individualmente. Chame-as para fora do esconderijo. Desmascare-as e mostre as suas caras. Porque quando você lê as escrituras que eu imprimi, você vai encontrar algumas frases que verdadeiramente ali, que embora você provavelmente as conheça, talvez você não tenha orado essas passagens em conexão com áreas específicas de tentação em sua vida. Escrituras que autorizam você a jogar fora as correntes da escravidão, ao pecado e vestir a couraça da justiça. Não se preocupe agora. Este trabalho de vencer a tentação e viver em pureza não é algo que você está sobrecarregada, encarregada de fazer sozinha. Quando Deus a salvou, foi com o entendimento de que Ele estaria fornecendo-lhe santificação pelo Espírito ao longo do caminho, segundo Tessalonicenses 2:13, de dentro para fora. Sua pureza e santidade mudando o seu coração até que se transforme em pureza e santidade em ação. Quando você se entrega a Ele em oração, convidando-o a fazer a sua obra, evitar o pecado não será apenas uma árdua e cansativa tarefa. Vai ser o próprio Deus construindo a força em seu núcleo, permitindo que você, por seu poder de ressurreição, siga a retidão apaixonadamente. E em seguida saia do seu quarto de oração, pronta para andar de maneira digna da vocação que recebeu. Efésios 4:1. Crie estratégia para a sua obediência, tão diligentemente quanto o inimigo está criando para as suas tentações. Você vai se surpreender com as bênçãos da pureza. Assim, por que não torná-las a norma e não a exceção? Eis aqui o porquê elas podem ser norma. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1, 2. Portanto, não permito que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeça aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do seu corpo a ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 12, 14. Por isso digo: vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5, 16. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos 73, 26. Deixe-me apenas dar-lhe mais um texto. O Salmos 91 diz que Deus criou um abrigo para você, um lugar onde a sombra do seu amor completamente cobre você do calor, da tentação da tarde escaldante. O seu Deus, o salmista diz, é um refúgio. O seu Deus é uma fortaleza. O seu Deus é confiável. E o seu Deus é um libertador. As setas podem voar de dia. A peste pode perseguir na escuridão. A destruição pode armar ciladas para você no meio da tarde. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada atingirá, se você fizer do Altíssimo seu refúgio. Salmos 91, 7, 9. E então você está segura.